decola na 0, meu turno 60, grauzinho do dinâmico. A linha decola na 10, o azul 6919. Na numeração IT, call 57, backtrack autorizado, reparta de Brandon Abata. Por 12 horas, 195 milhas, cruzando 3.500 pés para 2.000 pés, rumo sudoeste, Alfa Dama 72. Sente, 6.9, tráfego 1 hora, 14 milhas, rumo nordeste, cruzando 060 para 3.000 pés, Alfa 320. Sente, 2789. Primeira sua suficiente, livre corte a parque amo, boa tarde. JDLS, reportando o localizador, reduzindo para 1809. Localizado IADS, Azul 2789, torre 18.95. 18.95, obrigado, boa tarde, 2789. Oi, Salvador, boa tarde, Azul 2789. Azul 2789, boa tarde, cheque trem livre, pouso na 0, vento 160 graus 5 nós. Pouso fixo no 0, 2789. Azul 6999, decolou aos 2000, controle 120.8, bom voo. 208 com controle, Azul 6999, boa. Controle Salvador, boa, Azul 6919, passa 2000 na Dael. Azul 6999, contato radar na decolagem, saída da Dael, autorizado Leda, subindo para o 340. Para o 340, proa de Leda, Azul 6949. Rapidezando 6290 visual. Torre 18.95. 18.95 também. Correia, Azul, quando direção estava? Good day, Azul, just a quick question. Remain this free persistent by for copy for the 077. Prepare book departure. Pero yo estoy en Puka de Pacha, thank you very much. Controle Azul 6919. Prossiga. Uma chance de voarmos Motiva? Guarde. Obrigado. É 999, autorizado Motiva. Obrigado, voando Motiva, luz 699. Azul 789, sala 03, direita, saluna 21, decima 1. Direita, 21, 1, Beto. 7, right to copy. Quando Azul 772. Onda 077, clear to Echo Delta, Delta Fox, flight level 310, via Alpha Zulu 10, until Natal, then as a flight plan route. Departure from runway 10, after departure left turn, Puka departure, zip path transition, squawk 5565, Salvador approach frequency 120, decimal 80. 2231. 231, para a chegada Mari, autorizado para o EDTAP, descendo para o nível 050, quando no ideal? 050, já no ideal, patrão. Descendo 4565, and departure 5120.80. Zipa, meu BD Transition. Transition Zipa. Zipa, seu canal, 2570. Blackbook Quack, call me ready, on gate 11 for pushback, and espera. Quando eu tô sendo dois, call you ready. Vamos, ajuda aí, 7, 8, 9, visão na sua escola. 7, 8, 9, Alfa Kilo 4, 3, se quer acertar o sinalizador na parte. 3, eu tenho a sinalizadora, 2, 7, 8, 9. É 210, sala 05, direita, sala 121, décima 1. 21162, obrigado. Paulo, boa noite, você não é 62. 10, 610, alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette. Direto para São Paulo. Controle? Papá, papá, Mike, Golf Mike. Papá, papá, Mike, Golf Mike, e reportam através do parque de Pitaçu. E agora que eu já não estou com a autorização do Mike, Golf Mike. Agora que eu já não estou com a autorização, por gentileza. A intenção é seguir para fazer o sobrevoo na praia do Forte e regressar. Torre 18.95. Controle, é o parceria do 2231? Parceria 2231, não consiga? Gente, leva a cidade para a Duna? Brisada, direto Duna, descendo para 2000 pés sem restrições de altitude. O ajuste na 0 no 2. Livre, ILS, reporta no lock. Duna, descendo para 2000, livre de restrição. Com na 0 no 2, chamará localizador, parceiro. Salvador, boa tarde, bom número 1 informação de atendimento, cruza 1-0, 1-0. O 1966, cena de identificação chegada a mar, e desse mantém o 050, redução 250 mais. Boa, chegada a mar, 050, 69, aguarde para a foto, prepara a subida da árvore. É, confirma a subida. Árvore. Árvore. Control, Gol 645, formação Quebec, boa tarde. Gol 645, sendo a identificação na chegada Bonf, desse se mantém o 0620. Que Bonf, 060, Gol 645. Romeu Lima, Lima Alfa, contato radar estabelecido na radial 280 do Velho Salvador, autorizado direto Duna, reporte para descida com Denzel. Lima Lima Alfa, sem restrições, desça para 3 mil pés, o ajuste na 092. Já tem o POB? Vamos a bordo. 245 para treinar táxi de decolagem 2013. Boa. Só corrigindo a 2012. Boa noite, menor, copia? Afirmativo, prossegue. Brasília, 360 nível, Ampers 17, decola da 10. Curva direita, perfil da árvore, é elétrica. 5572, o transponder e o controle 20 desse 80. Frente para Brasília no 360, Transatas 17. Decola da 10, curva à direita, saída Arbor, transição eleva. 5572, o transponder, 208, o controle. Correto no 869, chega pronto, no 621. Samará quando pronto no 62, agora no 869. Localizador, passarelo 2231. 2231 na torre 1895. 1895, obrigado. Torre, bom dia. Passarelo 2231 no localizador, 10 milhas. 2231, na quantidade de aproximação, ordem na autorização de pouso. Roda. Foi agora na proa de buraquinho, controle 120 decimal 8. Passo. Passaredo 2231, para informação, um helicóptero tipo Robson 44 livrou a final 28 e afasta para a esquerda na interferência de aproximação. Livre pouso 1-0, vento no meio 0 grau 5 nós. Livre pouso, passarelo. Me informe, estou em pronto para o táxi. Turno 166 para o localizador, direita para o 060. 060, Golo, 166. Turno 166, desça para 2000 pés sem inscrições, o ajuste no 0 no 2. 2012, muito mais Golo, 166. 645, redução para 2309. 2309, Golo, 645. Turno 645, desço para 4000 pés, o ajuste no 092. 4000 no 092, bom, 645. Ele é uma alfa em forma indicada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gente, mantém. O whisky aqui, uniforme, alinha e mantenha. Alinha e na 7, reparte pronto. Tô no 645, desça para 2000 pés, o ajuste no 0 no 2. 2000 no 0 no 2, vou 645. 2231, nós falamos 21, à direita, salão, 21, decimal 1. Autorizado Duna, Golo 645. Ok, Duna, Golo 645. Informa a decolagem 1-7, vento 1 no centro 0 graus, 4 nós. 1 no 66, desça para 1.700 pés. O ajuste permanece e reporta estabilizado. 700, reporta estabilizado 1 no 66. Turno 645, tráfego 12 horas, 15 milhas, cruzando 3.000 pés para 1.700 pés, rumo leste, Boeing 737 da companhia. 645, copiou? Afirmativo, tá ciente, o 645. Remoto no 2. Remoto no 2. 645, redução 1909. 190, bom, 645. Polícia Finiforme, decolou os 24, controle 90, decimal 8, uma voo. Chamarão 208, uma boa noite, bom trabalho, senhor. Aí o 45, a 2 ADLS, reporta no localizador. Estarei localizador, vamos em 45. 1869, posição 06, acionamento e puxe. 869, controle equipe de escola, após o passarelo passar retaguarda, e se chama táxi. Chamarão após o passarelo, 869. Salvador, boa tarde, gol 1966, passo Simbra, igual, zona zero, baixado pra lá. 1966, boa noite, livre pouso 1-0, venção na 60 graus, sim, pra nós. Autorizado, pouso 1-0, gol 1-1, bem aí. Salvador, boa tarde, passo 2-6, 2-6 pra Recife, prepare a puca, guarde lá. Dona 645 para o localizador esquerda, proa 160. Esquerda 160, com 645. Meio 45, desça para uma 1700 pés, hoje de Ferranés. Tem 1700 ou gol 645? Ono 166, sala 27, direita, sala 1, 2, 1, decima 1. Direito, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 6, 6. Alterna Palmas, com 869. Controle de Palmas, atingiu 3000. Para 2000 caído, autoridade do IBS, reporta correção, aguarde para transferência. Para 2000, Palmas. Anima Alfa, autoridade do IBS, XR, vista no zero, aguarde para transferência. Meio 45, torre 1895. 1895, meio 45. Salvador, gol 645. Alô, 645, boa noite. Check 3, pouso autorizado no zero. Vento no 50 graus, 4 nós. Teve o pouso no zero, bastante travado, com 645. Thank you. boa noite, é o TAN 3894. Daqui a 10, descendo a 1,5%. 3894, oceano e identificação chega da Mário, desse mantém o 050. É o 050, 3894. Boa noite, 69, eu estou fazendo a nave da companhia na curta linha, mantendo a zero. Fica após ela na aeronave, deve manter na 1,869. 36201, boa noite na posição 4 para a posição Rio Galeão 3. Rede 6201, aguarde corpo e prepare a subida da El, primeiro 34. Guardando 6201. Confirme. Lima Alfa. Lima Alfa, boa noite. Intenciando no 0 ou no 7? Boa noite. Boa noite, você deve ser 7. Confirme a solicitação. O vento, você deve ser 1,5 graus, 4 nós. A intenção é 1,7. Após o externo, vamos cancelar, ok? Ciência, parte para cancelamento. 1,645, fala 3-1, 1,2,1, decima 1. 2-1, 1, boa. 1869, livre decolagem 1-0, ventando 50 graus, 4 nós. Livre decolagem, 1-869. Dá 1-0. 53, cruzar de plano de voo, saída 1-0, será cobertura da Cuca, Gervo, Aracaju. Correto, sempre pronto, mundo. Salve, boa tarde, mundo 645. No 645, boa. Tem que ser Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, mundo 645. Salve, 2231, na escuta, possível. E 44. Sabe se foi apresentado alguma DLA pela companhia? Por gentileza, eu vou chegar aqui na Estela também. Baixo Salvador é o... Luna Intersection. Correct, Luna Intersection. Alpha Yankee 34, Delta, Uniform, November, Alpha. Controle, boa noite, é o Gol no 869, na subida Arbor. 869, contato radar na decolagem, saída Arbor, sub mantenho 360. 360 na saída Arbor. É o Juliette Hotel, prossiga. Temos, na escuta, prossiga. Mike Bravo Uniforme, a senhora identificação, autorizado direto Duna, descendo para o nível 070. Azul 2591, pronto? Pronto, 2591. Vitória, autorizado 160, via Golf 677. Decola da 190, curva direita no perfil da Coral. 5560 transponder, 1208 controle. Zero 13325. 1-2-5-1-3-3-2-5, boa noite. Boa. Alpha Yankee, Fabio Ford, send to 2,000 feet without restrictions, QNH 1012. Okay, 2,000 feet, perfect. 3894, redução 2309. 230, 3894. Lima Alfa, pouso autorizado no 7, ventou no 5, 0 grau, 5 é nóis. Lima Alfa. Autorizando, civil pro TAC. Lima Lima Alfa, sala 36, confirme o pátio. Lima Lima Alfa, à direita via Papá e livre corte parque Alma, boa noite. Pode, when you ready for pushback. Quando 077. Ok, 077, recall you're ready for pushback. 3294. 2231, prossiga? Tenta por enquanto, mas já deixamos passar o DNA. Ok, a gente está chegando com o centro, já paga a cópia, ok? Parceria 2231, agora distante. Não aguardo, já. Mike Bravo uniforme indicado. Mantenha. Bom, 869, chama-se a Brigitte, em 1288, secundária 1353. 282353, obrigado. Era Marcelo. Do 201, Libitax, direita Índia, com a espera 218 Martins. Ajuste no 012, abordagem. Puxa, né? 6201, pronto? Galeão 360, autorizado via Super November 857. Decola da 10, curva direita, no perfil da Adael, Leda e Rumi. 5567, transponder 208, controle. Já 360, então, para o Galeão, rota do plano, decolando da 10, curva direita, Gael, Leda e Rumi. 208 ao controle, 5567. A aerovia é o 0987 do 862. Correto, chame pronto. Sono azul 2591, 66, no POB. 4310 de Oporomio, alterando por seguro, só para estar. Azul 2591, autorizado, parte 31 no Índia, no ponto de espera, 2295012, uma boa viagem. Parte 31, Índia, ponto de sete no drone, do 1 ou 2, para Aracaju, barra de copa, prepare a curva. Quando viu, estamos dando uma ligação por aqui. Bom, 2077, gate leva, inclete pushback, será que come por tech? Quando viu, estamos dando uma segunda vez. Pois é, Petir. Mike Bravo uniforme para sequenciamento, curva esquerda, proa 075, seu limite será radial 320 de Salvador. Mike Bravo uniforme, copiou? 310 de Salvador. Radial 310 de Salvador, Mike Bravo uniforme. São 3894, resuma a navegação, autorizado para hoje, Duna. Duna, 3894. Carreiro 23, autorizado, barreira, Duna 63, escola da 10, controle da esquerda, Momo, ataque, pós-vídeo, 42, 52, 52. Correto, passaria do chefe, pronto? Pronto. Só o gilete hotel, pronto? Frank, Savage Corps, Salvador Tower, 118-195. 118-95, have an option to make a good night. Autorizado, desça para 2000 pés, livre ILS X-Ray, pistão 0, reporta comando no localizador. Kilo Alpha Yankee 5-4, back landing gear, clear to land, runway 10, wind 150 degrees, for knots. Clear to land, runway 10, gear sonic, car platform. Fica no avião, não mantenha ponto de espera, boa noite. Sai da PUC, nível 350, azul 4-0. Mike Bravo uniforme, desça para 3 mil pés. Mike Bravo informa da presente, resuma navegação, voe na proa da posição Duna. For Lita Signature FBO, where do we have to turn off the runway? Is it to the left or to the right? Confirm. Where is our FBO? Do we have to turn off to the right or to the left? Something to your left, could you confirm what? No, we want to know where we're going to park, if we have to vacate the runway to the right or to the left. Turbo day from Kilo Alpha Yank. It will be at Leader Signature FBO. I don't mind, we'll sort it out on the ground. You go to April 4, Kilo Alpha Yankee. Yeah, we don't know that. We're not familiar with the airport. Okay, the ground will ground you. I'll call to Infaero to informate your ground. Okay. Pegou pássaro na decolagem na hora da rotação, na hora que estava saindo do chão. Procurar ali, deve ser de pequeno porte. Caso 4206 da presente, está autorizado. Romeo Fox 018. Ok, dá um presente com o meu Fox 08, os gráficos do 4206. Localizador está 3894. 3894, complete a aproximação e chame a Torre Salvador 118 decimal 95. 1895, boa noite. Otago Mike Bravo, uniforme, controle? Mano, vai efetuar pouso visual na 17? Você está presente, está autorizado direto para rotatório Mike Bravo, informe, pista para 2000 pés, informe visual para mudança de regra. They here will guide you until your apron. Mike, mantenha aqui, 10 no litoral, o ajuste 9022, informe em buraquinho para transferência de comunicações. Ah, é uma boa. Roger, taxi via, to your right, by taxiway Alpha, call me before your second left. Could you please confirm the apron? Okay, your company is Lira. Roger, I will coordinate your apron. Roger, Net Hotel, pronto. Sorocaba, 360 autorizado, via Pesolu 21. Decola da 17, curva direita no perfil da água, elefa. 5005, transponder, 1208, controle. Decolou aos 49, controle 90 decimal 8, mau voo. 0804, informam que uma aeronave que decolou, informou pássaros. Nas proximidades do aeródromo, fique atento, pouso autorizado, pressão 0, vento 1 no meio, 0 grau, 3 nós. Estaremos atentos, está livre o pouso na 1 no 0, 3894. Eu vou a ALP, pessoal. Eu preciso taxi via April 1. taxiway Ninja, on holding point, call tower, 1-185, altimeter 71012. Colonel 077, via Evan 1, India, to holding point, and to the tower, 1-185. Hotel Juliette Hotel, segmento foi correto, apenas a saída. Arbor, transição elefa. Bravo de fora, 7 milhas da rota agora, de ponta a você. Mike Bravo de fora, autorizado final na 7, reporta na curta. Neto final da 7, reporta na curta, Mike Bravo de fora. Conta de Salvador, boa noite, curta, né? 61-43, informação que tem. Tocha, né? Mike chama a Salvador, 1-18-95. Graças, boa noite, meu. O Xené 6143, boa noite, acione a identificação. Autorizada a chegada BOMF, desça para 4000 com ajuste no 012. Estou 4000, BOMF, 1012, o Xené 6143. Atenção, cruzamento a 28, aproximar a cabeceira 35. Gente, aguarde para o cruzamento, o Mike Golf Mike. Mike. Salvador, boa noite, está 3897, informação. Autorização para Guarulhos. 2894, solo 51, direita, solo 1, descendo 1. 2-1, 1-1, direita, está 3894. Chegou o seu mais autorizado, cruzamento final 28, reparte final 35. Ok, chamar final 35. 4206, chame agora Recife, frequência 1-2685 e alterna 1-2545. Quer chamar a Recife, 2685, alterna 2545, 2542, graninha, obrigado, para a gente. Gente, só um minuto, 2712. Kilo Alpha Yankee 54, clear to enter your left now. Go around the gate and call me when you have taxiway Lima inside. Azul 27, no 2 pronto. Aracaju, no 90 autorizado, via Golf 677. Decola da 10, curva esquerda, no perfil da Conde. 0276, transponder, 1208, controle. Ok, 90, autorizado para Aracaju, decola da 97, perfil da Conde, vai ser para Golf 677. Transponder, 1208, 3792 correto, chama pronto no parte 3, pushback ferramenta. Fechando 6201, autorizado no 4, chama pro TAC. Autorizado no pushback ferramenta 04, chama 6201, no R2894, mantém antes da Juliette, previsto é o 03. Antes da Juliette, aguardando 03, Mike Bravo Uniforme, fala-se em 4, eu confio o pátio. Black Track, considere. Libere agora a pia para a palha e para a parquear. Mande o Golf Mike para a gente fazer a posição. Tá, qual é a final aqui da 3? Final vertida autorizada, aguarde para a tribulação de pouso. Paz. Condor 077, clear to partake off for runway 10, wind 140 degrees, 5 knots. Condor 077, runway 10, clear to take off. 5 to proceed with your taxi. Autorizado pouso pista 35, vento no 50 graus, 4 nós, mais que Golf Mike. Ai. Kilo Alfa Yankee, mantém Hexway Lima. São Salvador, Cideral, Serra da Trilégia. Prossiga, Cideral. Boa noite, Cideral, Serra da Trilégia, parte 3, solicito autorização para vir de motor em marcha lenta por 5 minutos, já em comunicação com a infraérea. Alete, coordenação com a equipe de solo, reporte ao término, Serra Delta Juliette. Ok, Serra Delta Juliette, obrigado. Para o Pérez, 201, com 157 a bordo, Campinas, 3 metros de abandono. Direto Duna, 1012, informará quando estabilizada no direto a exceção no dia 361 no Brasil. Sulé. Guarulhos autorizado 320. Via peso Lula 0. Decola da 1-0, curva direita no perfil da Dael, Leda, ótima. 5007, transponder, 1208, por trânsito. Autorizado Guarulhos, via 320, via peso Lula 1-0. Decola da pista 10, primeira curva direita, Dael, Leda, ótima. 5007, transponder, 1208, ao contrário, está 3-0. Correto, 3-0-7. Chame pronto. No portão 5 para pushback da navegação. Está pronto para posicionamento da 3290. No 5 autorizado, vai contar, por favor. Autorizado, reportado ataque da 3290. Você estava mais de um instante para táxi? E você tem uma aeronave agora estrangeira, ela está ingressando, não conhece o aeródromo. Por gentileza, eu peço que mantenha aguardando para o táxi. Começa o taxi no minha pista, táxi, e deixa o taxi Oscar liberada, o hotel.